você quiser. Juro por Deus que se eu ouvir um sim, você será por mim eternamente amada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. Central do Sertanejo. Lembra daquele lugar, daquela janela, o céu tava estrelado e a lua nossa espera, tão bela. Lembra de todos os planos que a gente fazia e daquele arrepio que você escondia. Eu via. Lembra daquela novela que a gente via junto? Lembro de tudo. Quantas noites mal dormidas, consertando as nossas brigas. Eu lembro nossos defeitos. Os desencontros não é novidade, tudo faz parte. Mas eu confesso, faria de novo. Eu arriscaria minha vida pra te amar outra vez. Lembra daquela novela que a gente via junto? Lembro de tudo. Quantas noites mal dormidas, consertando as nossas brigas. Eu lembro nossos defeitos. Os encontros não é novidade, tudo faz parte. Mas eu confesso, faria de novo. Eu arriscaria minha vida pra te amar outra vez. Mãozinha, nossos defeitos. Os desencontros não é novidade, tudo faz parte. Mas eu confesso, faria de novo. Eu arriscaria minha vida pra te amar outra vez. Lembra, Gustavo Mioto aqui no Central do Sertanejo, é sucesso, é música boa o tempo todo. Excelente quinta-feira pra você, o nosso programa vai ir pro intervalo, mas na volta tem muito mais pra você, muito mais informação também. Tivemos aí Gustavo Lima, Fernando Sorocaba e Cristiano Araújo. O intervalo tá chegando, eu vou, mas eu volto, é rapidinho. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. É música boa o tempo todo na sua quinta-feira. Quinta-feira especial, né, gente? Com muita música bacana pra você. Por quê? Porque você merece. Vamos aí com Pedro Zanardini, Mordidinha no final. Não vou dar mole, não vou me arriscar a te perder. Eu vou correr atrás do amor que eu sonhei pra mim. Me renda ao seu sorriso, sorriso.